Alfa de segundo, tomando término de rebox, posição 4. Gente, Fernando 251, autorizado para o pushback, chame táxi. Autorizado para o pushback, chame táxi. Controle Salvador 208. Chamaremos, obrigado, um excelente dia, um bom feriado, senhores. Controle Salvador, um bom dia, Chané 6075. Passa a milha de 700 pés, autorização comum. Oceana 6075, contato radar na decolagem, subavia Servação Voono para nível 360. Servação Voono 360, quando possível, uma prova mais adiante, teria estamos no nosso atraso. Autorizado, vou na tradição, Lu. Não, vou. Obrigado. Uno 229, chama Santa Recife na frequência 125, décima 1, na terna 122, décima 35. 251, confirme a secundária? 122, décima 35. 2235, obrigado, bom dia, 229. Bom dia. 5 horas e 30. Autorizado táxi, à direita via Índia, ponto de espera da nossa chame pronto, que negar 1027. 1027, táxi da pantera 1062. Controle Oceania 6075. Eu sigo. Disponibilidade de coordenadas dentro da rua de Ponte Van. Oceania 6075, aguarde. Escuta, obrigado. Oceania 6075, Santa Recife, solicitou o senhor manter essa rota. Mantém a rota, Oceania 6075, obrigado. 251 na linha decolagem, que estão no zero, vento no 30 graus ou no 69. Autorizado a linha decolagem, estão no zero, que é na 62. Fechando a 6075, chame o centro Recife na frequência 125.1, a perna 128.35. Chamaremos, obrigado, bom dia. Tchau. Quando decolou 35, controle de Salvador 208. 208, Sonema 2, 51, no ordem será 23. Obrigado, você também. Salvador, bom dia, Sonema 2, 51. Sonema 2, 51, no contato radar na decolagem, suba a via saída São Bruno para o nível 360. 6251, no chame centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 12, decimal 35. 251, no secundário, por favor. 128, decimal 35. 128, 35, chame 6251, bom dia, senhor. Bom dia. Tá, 95, 17, transfere. Círculo 7, essa identificação, autorizado via chegada do MED 1 para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 7, reporte no localizador. É. Uma aprodita, eu tá 95 no 7? 95 no 7, autorizado, vai, tá. É. Capitão 9597, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reparto estabilizado. 7, remontarei. Salvador, bom dia, gol 9776. 9776, bom dia, sua identificação, autorizado via chegada Bonf, reporte de viagem descida. Está no ponto de descida, gol 9776. 9776, desce para 4.000 pés, um ajuste no 097. Para 4.000 pés, autorizado via chegada Bonf, gol 9776. Salvador, bom dia, ao Passarido 2221. Passarido 2221, bom dia. Pronto, cópia a barreira? Pronto para cópia, sir. Passarido 2221, autorizado para barreiras via Whisky 42, nível de voo 160. Saída Momo, transição VATAP, decolagem da pista no zero, curva à esquerda. Transponder 5237. Frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado barreiras do IC 42, 160 é o nível. Decola da Momo VATAP, pista 10, esquerda após 5237 ao transponder 1208, controle 2221. Correto, passageiro 2221, reporte para pushback acionamento, pode 3. Reportará, 2221. 2221 da Passaredo. Prossiga. Opa, irmão, o senhor vai cumprir o interior aí na decolagem e recepção, ok? Gente, o 2221, se possível, o controle irá liberar da recepção. Ok, muito obrigado. Afirmativo, estabilizado, tá 9597. 9597, chame a torre em 1895. 295, obrigado. Torre, eu tá 39597, estabilizou. 35, posição. Tá 9597. NH10117, continua a aproximação, reporte visual. Reportarei. Tá 9597, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 099. Sete. Salvador, bom dia, 3171, com a informação hotel. 3171, bom dia, prepare Sanvo 1, aguarde cópia. Gente, preparado. TAN 3171, correção. TAN 9517, no solo 09, segue táxi à direita, Alfa Juliette, portão 10. À direita, Alfa Juliette, portão número 10, TAN 9517. Voo 9776, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desça para 2.000, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, voo 9776. Scanner 6225, sente informação índice, mantendo nível 200. Scanner 6225, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada a Bonf, reporte de viagem descida. Identificou, já está na viagem descida, Scanner 6225. 225, desça para 4 mil pés, um ajuste no 017. 4 mil pés, 1017, chegada Bonf, Scanner 6225. Salvador, o 2221 da Passarelo, puxa, acionamento. Autorizado, Passarelo 2221, reporte táxi. Reportará, 2221. TAM 3171, pronto, COB. Pronto, COB, 3171. TAM 3171, autorizado, Guarulhos, via Upper Zulu 10, Taubaté, nível de voo 320. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolada 10 com curva direita. Transponder 5240. Frequência do controle de Salvador, 120, decimal 8. 3171 autorizado para Guarulhos, via Upper Zulu 10 até Taubaté. O nível 320, a saída é a Sanvo 1, Leda Motiva, decolando da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5240, controle de Salvador em 120, decimal 80, 3171. Correto, TAM 3171, reporte para o tiver funcionamento, portão 11. Gente, Salvador 2221 Pro Taxi, 55 no POB, 55 de autonomia, alterna Goiânia. Passageiro 2221, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio e Taxi Índia. No ponto de espera, reporte pronto, NH10 no 7. Pátio Índia, ponto de espera, chama pronto 2221. Salvador, está 3171, posição Ouro 1, está pronto para o pushback, acionamento. Tanto 3171, autorizado o pushback, acionamento, após táxi. Autorizado o pushback, acionamento, 3171. Estabilizado, gol 9776. Gol 9776, chamei a torre em 1895. 1895, obrigado. 0 vento, 120 graus, 11 nosso, passarei 2221. A linha de decola separada, 2221. Salvador, gol 9776, final. Bom, bom dia. Gol 9776, bom dia. QNH1017, continua a aproximação, reporte visual. Informo a TR da Passarido, iniciando rolagem de cabeceira 10. Gente, repetindo a visual, gol 9776. Decolado aos 20, chame o controle de Salvador no 20.8. 208, senhor, obrigado. Resolvo 9776. Gol 9776, tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, gol 9776. Passarei 2221, decolou na sua escuta. Passarinho 2221, bom dia, contato radar, só para o nível de voo, 160 via, saída Momo. 160 via, o 2221. Está liberado as exceções? Sim, 2221, suba sem restrição, para o nível de voo, 160. Sem restrições, 2221, obrigado. Chile 6225, cancelada restrições em Pelô, desce para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento em LSX Rei, repasse estabilizado. Desce para 2.000, cancelada restrições de Pelô, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 6225. 9776. No solo 22. Libéria direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, como 9776. Pronto para o táxi, Santa Teresa 171, com 203 a bordo, 4 horas e 30, alternativa ao Galeão. Santa Teresa 171, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, que é a parte da Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1017. Ajustado 1017, autorizado o táxi de Apache Índia lá no ponto de espera, eu lhe reporto, 3171. Cruzando nível de voo 050 em ascensão, Alfa Tango 72. Próximo, Chinar 6225. Controle do passageiro 2221 superou o tráfego e altitude, possibilidade de autorizar a VATAP. Autorizado, VATAP. Obrigado, senhorita. 2221. Bom dia, voo 9140, livrando 2140, informação em dia. Voo 9140, bom dia, senhor, identificação, autorizado via chegada no MED 1, para o nível de voo 050, ajuste em Salvador no 097. 097, autorizado via, bom MED 1, voo 9140. Após a passagem do 321 da TAM, que está taxiando para o ponto de espera, tem livre ingresso via Juliette, Portão 9. Passa a passagem da TAM, autorizado ingresso para o Portão 9, igual 9776.